sou a Ângela, de Pomerode, Santa Catarina, e ouço pela rádio Arca da Aliança de Blumenau. Há 3 anos e meio eu estava tentando engravidar novamente e não conseguia. Eu fui em vários médicos e o meu problema era ovários policísticos. Não tinha menstruação e devido a isso não conseguia engravidar. O último médico que eu fui, ele me disse: te desejo boa sorte, mas será muito difícil você engravidar. Foi então que em maio de 2010 o senhor começou a novena de Nossa Senhora de Fátima. E eu fiz a novena e disse a Deus que era o meu desejo ser mãe novamente, mas se assim fosse também a vontade dele, isso, que ele me concebesse essa gravidez. Perfeito. Padre, Deus foi tão maravilhoso e como sempre ele nos surpreende. E no dia 3 de setembro, antes de eu embarcar para uma viagem para Canção Nova e Aparecida, descobri que estava grávida. E Deus já estava de 4 meses. A gravidez aconteceu sem haver menstruação, o que para os médicos é impossível. Eu já tenho uma filha de 11 anos e agora Deus estava me dando um filho homem. E ele nasceu no dia 17 de fevereiro de 2011. Se chama André Luiz e veio ao mundo em perfeita saúde. Hoje, dia 16 de março, eu deixo esse meu testemunho. Em gratidão a Deus por mais esse presente que ele tem me dado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Um abraço ao pessoal de Blumenau que me acompanha pela Arca da Aliança. Deus seja louvado. Filhos e filhas, gostaria de dizer a você que me acompanha, que tal adquirir 20 passos para a paz interior? Um livro que vai fazer bastante diferença na sua formação catequética. Ô padre, já passou o tempo da catequese? Passou? Eu a cada dia me sinto numa verdadeira catequese. Indico para que você adquira e presenteie pessoas. A paz interior não é uma meta de cada um de nós, pelo menos é a minha. É bem verdade que é fácil a gente perder, mas também não é impossível a gente recobrar a cada momento. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo para a vida, é alimento, é esperança, é promessa, é aliança. O texto de hoje, Mateus 23, 1 a 12. Mateus 23, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois Jesus falou. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que lhes os disseram, fazei e observai. Mas não imiteis suas ações. Por quê? Porque eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados, insuportáveis, e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala de um mau exemplo. E, de fato, o exemplo arrasta, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. O mau exemplo, diríamos, destrói, derruba. Por isso nós temos que sempre nos policiar, e é importante se policiar. Não é se policiar para ser uma pessoa fingida, é se policiar para se cristianizar, cristificar o que está paganizado dentro de nós. Que a gente pode ser padre, freira, irmã religiosa, pode ser alguém muito envolvido na igreja, com atitudes pagãs, maus exemplos. E isso Jesus questiona, terminando com aquele texto: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. E é contraditório, mas é o caminho do cristão. Senhor, é terça-feira, e nós clamamos a misericórdia nesta terça-feira sobre os doentes, sobre os aflitos, principalmente sobre os que estão passando por dor, por aqueles que estão fazendo o tratamento e não estão vendo resultado. Põe tuas mãos, Senhor. E se você está enfermo, se você está me acompanhando neste momento de oração e está indignado por alguma razão, revoltado, parece que quanto você mais reza, mais as coisas dão errada. Ei, para aí. Põe a mão no seu peito e diz: Senhor, eu me abasteço da tua misericórdia. Senhor, eu me envolvo com teu amor. E eu confio, Senhor. Eu espero. Eu quero, Senhor, acreditar e não vou esmorecer. Tirai a dor. Mostrai o diagnóstico. Senhor, antecipe aquela cirurgia que parece impossível. Oferecimento, loja Evangelizar. Senhor, sempre manifeste, confirme esta graça. 3221-6050. Renova minha vida. Abençoai, Senhor, os remédios. Hoje, terça-feira, pega teu remédio lá, vai. O padre está longe, pensa nele. Mas como, padre, abençoa um remédio? Claro. Que esse remédio no teu corpo surta o efeito a que foi prescrito. E, Senhor, curai a dor, curai a enfermidade, abençoai todos os objetos e a água. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Evangelize, traga mais um ouvinte. Hora da Misericórdia. Oferecimento, loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.